2231, desça para 3.000 pés, ajuste o altímetro no 012. Ok, descendo para 3.000 pés, 1012, ajuste o 2231. Soltando 3155 para pushback, acionamento na ponte 10, 1-0. Então, 3155 autorizado, acionamento, reporte para o taxi. 327, decolar 258, controle 1-1935, bom voo. 1935, grave, até a próxima. Controle Salvador, Chané 6327, cruzando 1800 da El. 327, contato radar, suba nível 240, perfil da EL. Perfil da EL, o 63273, ou a da EL direto? Autorizado. Grato. India Tango, EL controle. Proceda. Forma tráfego, posição de 11 para 12 horas, 8.5 milhas, cruzando 7.000 pés para 3.000 pés, aeronave Embraer 145. Sim, Índia Tango Eco, tem uma aeronave no... Índia Tango Eco, realize órbita pela esquerda, na posição a mão, ok? Sim, órbita pela esquerda, na posição a mão, Índia Tango Eco. 925, reduza a velocidade para 2190 nós, voo no 925. Reduzindo 110 no 925. Batidão 07, confirma a altitude. Gente, atentando área restrita, correção, área proibida, prossiga após o desvio, a proa de rotatório, comando visual para óleo. Após o desvio, 5627, decolada 00, controle 1-1935, bom voo. 11935, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Web 5729. Boa tarde, Web 5729. Livre pouso 1-0, vento no 1-0 graus ou no 1-1 nós? Livre pouso 1-0, Web 5729. Quebec Serra decolou de? A Foxtrot Yankee clear taxi via apron 5, report to enter runway 17. Yes, 5 will report to enter runway 17, careful. 7, decolou cruzando 1700, saída Puka Aracaju. 5627, contato radar, sobre nível 150, perfil Puka. 150, perfil da Puka, 5627. Mantém o 050, tá na perna de afastamento, aí espera em a mão, Índia Tango Eco. Ciente, Índia Tango Eco. Foxtrot Yankee, clear to enter runway 17, report line up and ready for takeoff. Just confirm the people on board. We have three people on board, and we report back west. Line up on runway 17, 0.10. Tira a matéria 3.000, informe no curso localizador 2231. Mais informação. Autorizamos. Tá legal, estamos na escuta aqui, ó, para ver aqui, obrigado. ...925, reduza para 180 nós. Reduzindo, 180. Boa noite. 025, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 235, 1925. Direita 235, 1925. 729, solo 03, direito no 219, boa tarde. Direito 1209, 5729, boa tarde. Salvador, boa tarde, web 5729, liberado. Papapá, Mike, S Delta autorizado, mil pés, visual, pista 10, correção, pista 17, curva direita, ré, axé, controle 1199, sinal 35, transponder. Não, padrão, acione seu código padrão. Acione seu código padrão. 145, sua identificação autorizado, chegada a bomba, desce, bomba, desça para o nível 070, estou tímido, 1-0-1-2, vigilante. 1-0-1-2, destino 070, perfil da bomba, stand 3175. Chanel 6327, prossiga. Solicito manter 1-0 para a Ideus. Ciente, aguarde o Chanel 6327. Guarda. Já Tanguera vai bloquear, mano. 2231, desça para 2000 pés, forma localizador. 3-1 no localizador, já tá filete. Alpé de aproximação, chame Tua, 1086, bom pouso. Abraço, 86. Bloquear a mãe, Índia Tanguá. 1925, curva à esquerda, proa 160, desça para 3000 pés, 1925. Esquerda 160, 3000, 1925. Salvador, boa tarde, é o papapapá, é 15 de novembro, está com o transponde 5100. A 77, direto Salvador, 2 minutos, ponto de altura. Acione a identificação. Alfa Romeo Alfa, desça para 4 mil pés, Alfa Romeo Alfa. 4 mil pés, Alfa Romeo Alfa. Eco Delta, transponda 0125. Fala Sierra Fox Yankee. Sierra Fox Yankee, prossiga. Só a transferência, tá atingindo 2000. Suma Juliette, 5729. Alô, Salvador, é o Azul 4118. Centro da informação Quebec, nível 360 para Confins. Azul 4118, aguarde cópia. Aguardado. Alfa, gente, boa tarde, cópia. Webjet, mantenha a posição, 11 Juliette. A direita pro 270. Direita 270, papapá, Sierra Fox Yankee. Suba para 3000 pés, Sierra Fox Yankee. Subindo para 3000 pés, Sierra Fox Yankee. Localizador, eu vou no 925. Gente, aguarde as suas comunicações, vou no 925. Alfa Romeo Alfa, reduz a velocidade para 2009. 2009, Alfa Romeo Alfa. Controle aqui no Quebec Serra, pare e visual com calma. Gente, aqui no Quebec Serra, faça espera sobre Paris para aguardar. Temos tráfego prosseguindo para a pista 17. Gente, já. 925, desça para 2000 pés. Rápido, informação Quebec. 2000. Controle Guardião 07, vai ficar barra rotatória. Chame Torre 1086, bom pouso, Guardião 07. Sim. Chame 327, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 1251, altenho 3325, chame 327. 251-3325, grato, até a próxima. Alfa Romeo Alfa, desça para 3000 pés, Alfa Romeo Alfa. Descendo para 3000 pés, Alfa Romeo Alfa. Chame 6314, na escuta do controle. Escuta, chame 6314. A sua identificação autorizada, chegada a mar e desça inicialmente para o nível 060. Ajustou o altímetro no 012, vigilante. 060, 012, vigilante, 0304. Está descida a Eco Indanovembro. Eco Indanovembro, desça para 4000 pés. Para 4000 pés, Eco Indanovembro. Serra Fox Yankee, declara emergência? Negativo, só retorno. Suficiente. Foi rotatório agora, aquilo Quebec Serra. Dois, conforme no curso do localizador Alfa Romeo Alfa. Descendo para 2000 pés, Rua Maré no curso do localizador Alfa Romeo Alfa. Ciente, Eco em November. Eco em November, só em 5 no meia, Eco em November. Ângulo livre, TAS, parte 3, chão, para ingresso, parte 1. Ângulo, Trima, sua identificação. Guardião 07, na escuta? Na escuta. Informação de tráfego Boeing 737 da companhia Gol, final de meia dúzia de milhas, ok? Faça sua aproximação no pátio 4 de forma a não interferir com o mesmo. O vento no 1,0 graus, 1,0 nós, reporte no solo. Positivo, vai para o pátio 4, observando a nave no 90, sem interferir, guardião 07. Gol no 925 na escuta da torre. É, a gente está autorizado a nível 360 para confins, decola, tal no zero, curva à direita, entrada da El, depois voa Leda e Bride, da avião para o Azul 16. Chama 5161 e chama controle 1935, Azul 4118. Azul 4118, contingimento correto, reposto, quanto para o estacionamento? Passará. Para ingresso no prato 3, o Alfa Matado Tango. Alfa Tango Tango autorizado, ingresso parte 1, no reposte na Lima. Terra Fox Yankee, controle. Prossiga. É. Curva à direita, proa 350, Terra Fox Yankee. Terra, continue a aproximação no 7, reporte final de 3 milhas. Reporte para a Terra. Passaria do 2231 no seu solo 09, direito no 219, boa tarde. Direito no 219, obrigado. Volta final para o Grael, Guardião 07. Gol no 925, livre pouso 10, vento no 10 grau, 09, nós. Ciente, livre pouso 95. Guardião 07, estou ciente, reporte no solo. 7. Mike Eco Delta está visual com o helicóptero da Polícia Militar aproximando para o pátio. Prossiga até o ponto de espera, aguardando para ingresso no 7. Mike Eco Delta. 2 Salvador, Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa. Alfa Romeo Alfa, continue a aproximação no 0, reporte final de 5 milhas. Contará 5 milhas, Alfa Romeo Alfa. Quilo Quebec Serra, inicie espera com curva pela esquerda, aguarde para reinterceptar final no 7. Sim, Serra. Terra Fox Yankee está presente, voo Itael, mantendo 4 mil pés, Serra Fox Yankee. Itael mantendo 4 mil, Serra Fox Yankee. Patrão, o Babatango, o Amigo Rubito. Eu confio, prossiga. O Mundial de Azura. Vocês foram acionados, o Amigo Rubito? 0242. Gente, desça para 4 mil pés. Alfa, tá contando, chame torre 118 desse momento. Tá bom. Passando 2231, para Juliette. Mantenha a posição, Mike Eco Delta. Alfa Romeo Alfa, 5 mil. Alfa Tango Tango, Lima Mike Quebec, mantém posição na Quebec. Alfa Tango Tango. Vou no 925, solos 11, direito no 219, boa tarde. Direito no 219, vou no 925. Alfa Romeo Alfa, o vento 110 graus, 11 nós, tem livre pouso no 0. Livre pouso no 0, Alfa Romeo Alfa. 27. Confirma o nível que solicita. Sou Salvador, Papa Romeo Bravo, Bravo Delta, formação Quebec. Bravo, Bravo Delta, sua identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 070. Ajustou o time, estou no 0 no 2. Ajuste no 0 no 2, 070, Papa Romeo Bravo, Bravo Delta. 431-45, retoração para sequenciamento, curva esquerda para o 200, limitado localizador. 431-45. Esquerda para o 200, limitado pelo lock, pode continuar na descida, senhor? Desça para 3 mil pés, estou o time, estou no 0 no 2. 3 mil no 0 no 2, 3. Serra Fox Yankee, suba para o nível 430, só Serra Fox Yankee. Vai subir agora para o nível 430, papapapá, Serra Fox Yankee. Índia Tango Eco, Aman. Tente Índia Tango Eco, mantenha a espera. Oceana 63, 1-4, 0-7-0 para 0-6-0. Sou gol no 0-7-7, boa tarde. Renato 3-1-4 3-1-4, desça para 3, correção, 4 mil pés, estou te indo no 0-1-2 4 mil, 1-0-1-2, Renato 3-1-4. Kilo, Quebec, Serra, vento 1,00 graus no 1 nós, livre pouso no 7. Livre pouso no 7, Quebec, Serra. Tá 3155, alinha e mantém o no 0. Alinha e mantém, tá 3155. Alfa Tango Tango, vai prosseguir o 45? Ok, ciente, aguarde para o cruzamento. Mantém a posição, gol 1-9-2-5. Gol 1-0-7-7, vamos para a copia. Vocês viram nessa proa intercepto e ele é 3-1-4-5. Xanem 3-1-4, desça para 3 mil pés, retoração para sequenciamento, mantenha a proa. 3 mil pés, mantendo a proa, Xanem 3-1-4, qual o limite da proa? Localizador. Localizador, limite, gente. Atingiu 80, 75. Gol no 755, desça para 4 mil pés. Ajustou o time, estou no 0-1-2. 4 mil, 0-1-2, 755. Gol no 055, sem identificação, autorizado chegada a mar, desça inicialmente para o nível 070. Para o 070, pediu contato com o recife, ficou no 070. Solê, Salvador, Romeu Ponto Lima, na décima milha. Você até 6321, agora autorização. Aguarda. Papapapá, Mike, boa tarde. Delta, desça para o nível 050. 050, bravo, delta. Alfa Romeo Alfa, confirme o site que o seu deseja. Passou via telefone. E sinalização autorizada por 3. Salve Salvador, gol no 399 frente da Quebec, autorização São Paulo, nível 380. Gol no 399, agora sim, com estejamento. Confirme. Para 2109, gol no 7155. 2109, reduzindo 7155. Controle, onde o foco tem avisado algum carro? Campinas, autonomia de 3 horas e 30. Azul 41, 118, autorizado táxi via Índia. Posição, 0, 12, táxi via Índia, quando pronto, 18-6-0-4-1-9. Olá, Salvador, boa tarde. Papa Tango, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, Astro, 1-925, autorizado táxi via Juliette, pátio 1, posição 02. Táxi, Juliette, pátio 1, posição 02. Vamos, papapá, Michael, Michael, botar. A rotatória está visual. Intenção de pouso na 1-7, ou direto, pátio 5, BTA. Gente, o meu Foxtrot Lima, tem condições de realizar um pouso pairado na 1-7? Afirmo, condições, pouso pairado na 1-7. Ok, ciente, Romeu Foxtrot Lima, continue a aproximação no 7, informa o tráfego à direita, final 1-0, final de 7 milhas, é um Airbus, faça o seu pouso pairado na 1-7 de forma a não interferir com o mesmo. Pois é, o pouso pairado na 1-7 é o mesmo que quer. Mike Echo Delta, decolado 217, controle 11935, bom voo. 11935, Torre Azul 4198, tá pronto, pra espera 10. Azul 4198, confirme se decola de imediato, sem parada. Imediato, sem parada, 4198. Azul 4118, livre decolagem imediato, 10, vento 10 graus, 10 nós. O 4118 vai aguardar, mantém a posição. Ah, ok, mantém a posição, desconsidera a autorização para alinhar e decolar. Vou em Manati, bravo, Mike Eco Delta. Delta. Cona 755, reduza para 180 nós. Salvador, boa tarde. TAM 3217, tem sua informação para Quebec. TAM 3217, aguarde. Vavá, papá, Mike, Golf, Mike, para Guarajuba, a 510, visual, pistão no 7, curva esquerda, pela corredor Ford, controle 199, decimal 35, transponder 0114. 0419-3586, decola da 17, curva esquerda, 510. Para Guarajuba com 03 a bordo. Mike Golf, Mike, para o treinamento da Cristiano e Torre, 1-1-9 desse momento. Mike. Alô, Salvador, Papa Romeo, Mike, Eco, Oscar, boa tarde. Ah, na final. Bem. Torre, Salvador, Papa Tapa, Mike Golf, Mike. Mike Golf, Mike, ciente do acionamento, chame táxi. Tá pronto, táxi. O som se encontra aqui, pátio? Táxi 5 da hora está. 13325, Sierra Fox, hein? Bravo, Bravo Delta, passará do localizador. Bravo, Bravo Delta. Gente, Bravo, Bravo Delta. O meu Golf Vito, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, pro A020. O 755 autorizado a interceptar o curso. Reduza para 150 nós, autorizando a interceptar o localizador. 557. O 4-0 e o controle 1-9-3, o Gono 399. Gono 399, procedimento correto, reporte como para acionamento. Tomará. 755, desça para 2.000 pés. 2.000. Tiro pronto. Oscar, Hotel Kilo, autorizado Maceió, nível de voo 190, via Golf 677. Pistão no zero, curva esquerda, saída Pucajama, após Jamo, direto Maceió. Controle 119, decimal 35. Transponder 54 no zero. Bravo, localizador, desça para 3.000 pés, bravo, bravo, Delta. Direita 140, desce para 3.000, bravo, bravo, Delta, chamará. Externo, central. Boa tarde, Oceano 63 no 4. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Número 2 para pouso, será 3 no 4. Estou só corrigindo. Será Pucajama, Pajama, Maracaju. Pucajama, Maracaju. Rotatória para 1510, repassará. Bravo Delta, curva à direita para a 150. Informe que está o localizador. Desça para 3.000 pés. 3.050, chamará, bravo, bravo, Delta. 070, gol no 075. Desça para 050. 050, gol no 075. Aí, a pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridges. Controle 119-35, transponder 54 no 4. Torre, gol no 755, estabilizado no localizador. Boa tarde. Livrou o Fox Lima. Oceano 63, 1-4, livre pouso 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Pouso, Oceano 63, 1-4. Bono 755, estou ciente, número 2 para pouso. Ciente, está reduzindo, está 130 nós, o Bono 755. O meu Fox Trot Lima, estou ciente, que livrou a pista. TAM 3217, cotizamento correto, reposto para o acionamento. Ciente, 3217. Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Oscar, boa tarde. Bravo, Bravo Delta, reduza para 180 nós. 180 nós, Bravo, Bravo Delta. O meu Golf Vito, curva à direita, para o 070. Direita 070, Golf Vito, mantendo 4.000. Pista 17, curva à esquerda, Rota Forte, controle 199 decimal 35, transbordo 5406. Alvo Romeu, Golf Vito, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Vitor. Corredor Forte, controle 935 e transponder 5406. Mike Echo Oscar, retificando transponder 0263. Se mantenha presente proa, correção, curva esquerda proa 020, limitar localizador, gol no 075. Retração esquerda 020, limitar localizador, gol no 075. Revisionar para decolagem de torre. Pode. Eco Índia November. Eco Índia November, mantenha-se para a visão na rotatória, aguardando instruções. Afirmativa, estamos na rotatória, avistando o tráfego na final. Se pudermos seguir como número 2, na 17. Negativo, mantenha-se para na rotatória, Eco Índia November. November. Oceano 6314, seu salos 24, direito no 219, boa tarde. Vamos lá agora. Mike fora do solo. Mike Golf Mike, mantenha via litoral, decolador 24, reporte 30 segundos para o cruzamento da cabeceira 28. Mike. Gol no 755, tem livre pouso no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Livre pouso no 755. 25, boa viagem. 1251, 9313, 25, 31. Realizador agora, Romeu Golf Vitor. Desça para 2 mil pés, aguarde o de comunicações, o meu Gufito. Tá dando, Vitor. Alfa Vitor Juliette, faça espera em Paripe, Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, estou seguindo para espera em Paripe, Alfa Vitor Juliette. ILS, Bravo Bravo Delta. Chame Torre 1086, bom pouso. Obrigado, senhor Ciente, Bravo Bravo Delta. Eco Delta, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5, bom voo. Torre, 1, 1, 8, esse momento. Livre, Bravo, Bravo Delta. Ciente, papau meu, Bravo, Bravo Delta. Índia November, prossiga sinal no 7, reporte 2 milhas fora. Afirmativa, reportar 2 milhas fora, Eco Índia November, no 7. Mike Golf, Mike, autorizado o cruzamento da 28 na vertical, ok? Ok, grato. Oi, boa tarde, do Babatango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, continue a aproximação 1-0, reporte final de 5 milhas. Bora, Vitor. Direita 070, está livre, o sistema localizador está localizado, 070. Seu solo, 25, direita 1219, boa tarde. Direita 1219, grato, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, aqui é o Papa Romeu, Ciente Alfa, para acionamento táxi. Índia November Alfa, ciente do acionamento, chame táxi. Câmara táxi, Ciente Alfa. Bravo, Bravo Delta, vento no 1-0 graus, 1-1 nós, tem livre pouso 1-0. Ciente, Papa Romeu, Bravo Alfa, Delta, livre pouso na 1-0. Oceano 6314, autorizado ingresso na Alfa, parte 1 na posição 05. 1-05, Oceano 6314, livre ingresso. Solo gol 1755, resolve Alfa. Autorizado via Aman, até 2 mil pés, ajuste 1012. 1012, via Aman, Índia Tango Eco. Controle é o papapapá, Mike Golf Mike, boa tarde. Mike Golf Mike, corredor forte, mantenha suas frases visuais. Reporte para o regresso. Mike. Corrijo, vai fazer pouso em que localidade? Confirma. Para Juba. Ok, pode avistar no local de pouso. Mike Golf Mike. Mike. Estou com o Avianca, após passagem vai ingressar a Taxi Índia no ponto 0, chama a Torre 186, Alfa V Taxi. TAM 3217, por favor, poderia repetir a rota autorizada? TAM 3217, autorizado Dael, Leda, Bridge. Bridge. TAM 3217, rota, Opus 16. 6. Ok, então o uniforme Zulu Kuno 0 até